A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade ao compartilhar sobre o livro de Atos dos Apóstolos do nosso trabalho missionário através do WhatsApp e do blog. Isso depois de termos ouvido a última mensagem do Apocalipse, mensagem maravilhosa. Todo o livro está postado no blog e ainda haverá uma mensagem do Apocalipse conclusiva e certamente vai nos abençoar poderosamente. Nós vamos dar continuidade enquanto isso, enquanto aguardamos essa mensagem conclusiva, também ao estudo do livro de Atos. E eu quero destacar algumas coisas com você. Vou fazer a leitura de todo o capítulo, porque acredito que toda a palavra é divinamente inspirada por Deus e apta para realizar toda a sua vontade. Então, eu vou fazer a leitura, vou deixar para você como tarefa a pesquisa de rodapé, porque senão nós tomaríamos um tempo muito grande, já que o capítulo é longo e há muitas informações, mas eu quero destacar alguns pontos. Sobre o aspecto mais pastoral. Então vamos a Atos capítulo 5. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhes Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás encheste o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? Aqui, irmãos, vocês já veem que Pedro teve uma revelação do Espírito Santo na hora em que Ananias foi levar o valor. E o Espírito Santo revelou para ele que aquele não era o valor total, verdadeiro. E Pedro o exortou. Dando prosseguimento, versículo 4: mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então, aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido, e grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Meus irmãos, esse primeiro trecho, essa primeira perícope do versículo 1 ao 11, fala sobre a mentira de Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade, e naquele momento a comunidade estava vendendo tudo que possuía, eles estavam vendendo suas propriedades e traziam o dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos para distribuir entre todos, segundo a necessidade de cada um. Tamanha era a convicção naquele momento de que Jesus, que tinha sido ressuscitado e subido aos céus, estava para voltar. Já voltaria, já havia sinais claros de que Jesus voltaria naquela primeira geração. E por acreditar nisso, então, eles já estavam vivendo totalmente devotados ao Senhor e comprometidos com o Senhor. Mas Ananias e Safira, ao invés de falar a verdade, de dizer, olha, vendemos por tanto e nós estamos trazendo aqui tanto menos isso e separamos um valor para nós, mas estamos trazendo o resto, ao invés de dizer a verdade, estamos trazendo esse valor aqui, que fosse 50%, 70%, 90%, trazendo a sua oferta. Não precisaria ter mentido, eles não precisariam ter mentido. Certamente, se eles falassem a verdade e tivessem dado qualquer porcentagem, isso seria muito bem acolhido pelos apóstolos que estavam ajudando a toda a comunidade. O dinheiro era deles, o terreno era deles, ninguém ia tomar deles. Ninguém ia constrangê-los, como diz o versículo 4, mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Ou seja, é teu. O dinheiro é teu. Como pudesse permitir essas ideias, que essas ideias dominassem tua vontade? Mas o fato é, Ananias mentiu para o apóstolo Pedro. E quando ele mentiu, o texto diz que ele caiu morto. 3 horas depois, veio a sua esposa, Safira, e como o casal tinha combinado de mentir e dizer que eles estavam trazendo todo o valor da venda, ela manteve a mentira e, ao manter a mentira, também caiu morta aos pés de Pedro. Primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês diretamente hoje, sem as notas. Meus irmãos, nós não podemos de modo algum mentir, Espírito Santo. Não podemos de modo algum, porque senão morreremos como Ananias e Safira. E não devemos mentir. E não precisamos mentir. Isso é mandamento do Senhor. Nós não devemos mentir, não mentirás. Então nós devemos andar em verdade. Nós temos que ser verdadeiros em todas as coisas. Todos nós somos chamados a manter uma vida de integridade perante o Senhor, uma vida de inteireza, uma vida de verdade. A palavra é essa, uma vida de verdade. O Senhor não vai, o Senhor é dono de tudo, do ouro e da prata. Ele não vai se incomodar se você trouxer X ou Y. O que ele quer saber é se você está dizendo que X é X e que Y é Y. Então, o que importa é que você seja verdadeiro com Deus. Que você seja verdadeira com Deus. Naquele momento, eles estavam, de fato, a comunidade toda estava abrindo mão das suas propriedades. Aquele era um momento específico de expectativa da volta, e eles estavam da volta de Jesus, e eles estavam vivendo nessa dispensação e estavam trazendo a totalidade, mas certamente não teriam morrido se dissessem a verdade. O problema é que eles mentiram. Nós não podemos mentir ao Espírito Santo. Eu vou dizer mais uma vez o que já disse algumas vezes: não há nada que permaneça encoberto que não venha a ser revelado. Todos nós já acertamos na vida muitas vezes e todos nós já erramos. Agora, o que nós precisamos fazer é que ao errar, precisamos nos arrepender do erro, mudar de postura, que é uma mudança de mente, e tendo mudado a postura, mudando o valor ético, comportamental, então nós prossigamos no caminho do Senhor novamente. Mas o casal aqui, infelizmente, se manteve sem arrependimento. E sem arrependimento, houve a consequência do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte, a menos que você se arrependa do seu pecado, mude de vida, demonstre o fruto do arrependimento, aceite a Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador do seu pecado. Queridos, nós estamos há 2.000 anos atrás desse texto. Eles já haviam sinais suficientes para acreditar que Jesus voltaria logo. 2.000 anos depois, ainda resta alguma dúvida para você de que Jesus está voltando e de que o tempo do juízo está às portas? O tempo do juízo está às portas. Nós vamos ser provados nesses últimos dias, irmãos. Eu vou chamar isso de 40 dias. São 400 anos. 40 dias de Jesus no deserto, 400 anos do povo de Israel no Egito. E esse número tem uma série de significados que eu não vou entrar agora, mas preste atenção, nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Essa é a última chance. Pode ser o meu último sermão, pode ser o último sermão que você vai ouvir, porque nenhum de nós tem certeza que nessa própria pandemia, nós chegaremos até o final. Nenhum de nós. Nenhum de nós pode garantir isso. E certamente esse é um juízo de Deus sobre todo o planeta. Há alguma dúvida disso? É preciso ser muito insensível para não perceber que há um juízo do Senhor sobre a terra. Ah, mas quem é culpado é esse, quem é culpado é aquele. Meu irmão, esses são os responsáveis pelo ato, mas antes deles serem responsáveis pelo ato, você pode ter certeza que Deus tem um plano para a história e ele vai realizar esse plano e Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. É certo que ele já está recolhendo muita gente preciosa, muitos servos dele e servas já estão sendo recolhidos e recolhidas, já estão dormindo agora e vão esperar o dia da volta do Senhor, onde serão levantados da morte. E depois os outros serão arrebatados, o Senhor fará isso. E o Senhor está para fazer isso muito proximamente. Nós estamos muito próximos desse momento. Não há tempo mais para mentir para si mesmo, em primeiro lugar. Porque antes de mentir para Deus, eles mentiram para si mesmos. Eles planejaram essa mentira. Não há tempo para mentir para Deus. Não há tempo para mentir para si mesmo, fazendo de conta que você não está entendendo os sinais que vêm acontecendo nos últimos 2.000 anos. 2.000 anos. Eu não vou relatar aqui fatos históricos, porque também tomaria muito tempo. Mas nós estamos no meio de uma pandemia e nós não sabemos se vamos, que, quantos de nós vamos sair dela vivos. Então não tem essa história de novo normal, isso é um papo furado. Não tem essa história de novo normal, não tem essa história de o mundo depois vai voltar a ser como antes. As coisas poderão, poderá chegar a vacina, as pessoas poderão tomar a vacina, alguns então sobreviverão, muitos sobreviverão, mas a história está caminhando para o cumprimento do propósito de Deus. O novo normal é que nós estamos nos aproximando da volta de Jesus. Essa é a verdade. Só existe uma verdade absoluta. As outras todas são relativas. E essa verdade absoluta está se aproximando. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade, a, não uma. Ele diz: Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer a você, não minta para Deus. Pare com isso. Se volte para o Senhor. Não minta para si mesmo. Não minta nos seus relacionamentos. Não minta no decorrer, na trajetória da sua vida, não minta. Reconheça que você está próximo do juízo de Deus e todos serão julgados diante do tribunal de Deus, e é tempo de você estabelecer uma aliança com Deus, e essa aliança só pode ser estabelecida através de Jesus Cristo, da sua fé em Jesus Cristo. Porque pela graça de Deus, favor imerecido, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Isso é obra de Deus. Deus mandou Jesus para que, fazendo esse favor por nós, que nós não merecemos, nós então temos a chance de ser reconciliados com Ele, de sermos reconciliados com Ele, e nos reconciliando com Ele, não morramos eternamente. Não morramos a primeira morte, que é essa morte física, material, depois sejamos castigados e ainda morramos a segunda morte. Hoje é o dia. Hoje é o dia em que você precisa dizer isso. E se eu usei o número 40 como um elemento para você lembrar de alguns fatos da história, Jesus orando e o povo de Israel no Egito, agora eu digo, se era 40, não é mais 40. É, já passou. O tempo já está passando. Então, já são 39. 39 dias. Ah, vou deixar para o último. Não deixe, meu irmão. Não deixe, minha irmã. Se reconcilie com Deus hoje, porque nós não sabemos nada sobre a vida e nem nada sobre o momento em que vamos encerrá-la. É tempo de nos convertermos. Em segundo lugar, do versículo 12 ao versículo 16, nós temos os sinais dos apóstolos. E aqui é uma palavra para a igreja. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pela mão dos apóstolos, e todos os que creram costumavam se reunir em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Versículo 14: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. Em nome de Jesus, um número cada vez maior de homens e mulheres vai ser acrescentado ao rol daqueles que aceitaram Jesus como Senhor, que creem no Senhor e que vão ser unidos à comunidade da fé e serão salvos e habitarão com Ele, experimentarão vida plena, vida abundante agora, não sem lutas, mas vida plena e abundante agora e vida eterna depois do julgamento, porque você será considerado salvo pelo sangue de Jesus que foi derramado por você e que você aceitou como sangue remidor, sangue que te salvou, vida que foi dada por você. E você aceitou a vida dele, então agora ele é teu Senhor, ele manda, você obedece, ele é teu Salvador, ele pagou os seus pecados e você vai viver vida nova, vida plena, vida abundante e vida eterna. E quanto a nós, além de pregarmos para cada vez mais pessoas, temos que realizar uma outra coisa. Versículo 15: a ponto dos doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes, pessoas atormentadas por espíritos demoníacos e todos eram libertos. Irmãos, esta é a última hora da igreja viver na plenitude do poder do Espírito Santo. Não dá para esperar mais, não dá para ser um crente pela metade, um crente morno. Você tem que ser um cristão de fato. E um cristão de fato é um cristão que vai ser usado por Deus. Claro, existem muitos dons, há muitos dons espirituais. Uns vão ensinar, outros vão pregar, e tudo isso vai acontecer. Mas entre isso, tudo que acontece no meio da igreja, nós temos que voltar a curar as pessoas das suas doenças espirituais, emocionais e físicas, ao ponto das pessoas procurarem a igreja nos seus leitos e macas, hoje em dia diferentes daquela época, mas procurarem os seguidores de Jesus para serem curados, pelo menos pela sombra dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus. Nós temos que tomar posse dessa autoridade que nos foi dada. Toda autoridade Jesus tem sobre o céu e a terra. Ele disse isso: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28. E depois ele comissionou os discípulos, delegando a eles também a autoridade. Então nós temos que tomar posse dessa autoridade e orar pelas pessoas para que eles sejam curados, sarados das mais diversas doenças que existem. Sejam, eu repito, doenças de ordem física, ou de ordem emocional, ou de ordem material, sejam aprisionamentos, sejam cárceres em que a pessoa está, elas serão libertas, ao ponto de pessoas de outras cidades virem até a sua comunidade atrás dessa bênção, dessa cura, dessa libertação. Que em nome de Jesus, todas as nossas igrejas, não importa mais se é de origem tradicional, se é de origem pentecostal, não importa mais. Não importa mais isso. Isso não vai nos credenciar a entrar no céu. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Não importa se você tem considerações críticas com relação a alguns movimentos contemporâneos e que usam essas questões para, muitas vezes, levar o povo a fazer ofertas gigantescas. Se você tem essa discordância, eu também tenho, mas vamos colocar isso na mão de Deus. Deus é quem vai julgar essa causa. O que nós temos que fazer é aprender uma coisa: nos apropriar do poder e da autoridade, porque enquanto a gente só contesta o erro cometido, a gente esquece que muitas dessas comunidades estão realizando sinais e maravilhas. Pastor, mas há muita gente que realiza sinais e maravilhas e Jesus vai dizer para elas: aparta-te, porque não conheço. Vão ter dito: Senhor, Senhor, e o Senhor não vai reconhecê-las. É verdade isso que você está falando. Por isso que nós temos discordância de muitos procedimentos. É verdade isso que você está falando. Por isso que nós precisamos ser verdadeiros com o povo. Nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos ter caráter. Nós precisamos ter uma postura condizente com a nossa fé. E permanentemente, dia a dia, orar para o Senhor nos aperfeiçoar. Porque ninguém está pronto, não. Ninguém pode dizer que já atingiu o estágio maior de santificação. Então, permanentemente, Senhor, santifica a minha vida, santifica a minha vida, santifica a minha vida. Então, deixe nas mãos de Deus esses outros grupos, deixe na mão de Deus, mas aprenda uma coisa. Claro que com mentira, um dia eles serão rejeitados por Deus. E tendo enganado o povo, um dia eles vão lá dizer: olha, expulsei demônio, curei em teu nome, te chamei de Senhor, e o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não conheço. Isso é fato, isso é verdade. Isso que você levanta agora é verdade. Mas vamos aprender uma coisa: está na Bíblia que nós temos que curar as pessoas, nós temos que abençoar as pessoas, nós temos que libertar as pessoas. Não podemos nos restringir a fazer só as reuniões culticas e deixar as pessoas com as suas mazelas, com seus problemas. com as suas enfermidades, com as suas opressões, com as opressões que estão sobre a vida delas, com a enfermidade que está sobre a vida delas, com a luta que está sobre a vida dela, não podemos permanecer indiferentes a isso. Por isso eu convoco a todos vocês. Primeiro eu vou fazer contato com os irmãos que são apoiadores financeiramente desse ministério e depois eu vou dizer a vocês, crescemos mais ainda. Ainda é pouco, ainda é pouco, porque são bilhões de habitantes, mas eu confio que Deus está levantando em todo o mundo a geração do último momento, da última fase antes da volta da história. Eu confio que o Senhor está levantando em cada igreja local, você que está me ouvindo, são diversas igrejas, o Senhor vai levantar uma igreja que sara, que cura, que liberta, onde as pessoas são acrescentadas à comunidade, onde as pessoas são convertidas, pessoas que vão nos procurar, muitas vezes enfermas, e saem de lá curadas, até pela sombra dos irmãos, das irmãs da igreja. Não precisa ser só do líder, não, o irmão e a irmã vai ser usado por Deus. E as autoridades, claro, vão ser usadas por Deus também, de cada denominação. Eu confio na obra do meu Pai. E eu sei que Ele está levantando agora, no mundo inteiro, uma igreja vibrante. Nós estamos passando agora, vamos passar por um último momento para que as pessoas tenham oportunidade de conversão. Vamos chamar isso de 40 dias ou de 39 dias? Tá bem, vamos chamar. Mas depois tenha certeza que o Senhor vai consolidar na vida da igreja verdadeira aqueles que aceitarem, porque quem não aceitar terá o coração mais endurecido. Quem não aceitar Jesus agora terá o coração mais endurecido. Por si mesmo endurecerá o seu coração, como o Faraó, e Deus mesmo vai endurecer mais ainda esse coração, como fez com o Faraó. Então preste atenção, nós temos uma última oportunidade de aceitar Jesus agora e de pregar sobre Jesus agora. E todos que aceitarem, depois passarão por um segundo momento, que é o último grande avivamento da igreja. O último grande avivamento da igreja, onde se lão, depois de 50 dias da morte do Senhor e da sua ressurreição, veio Pentecostes. A igreja também, depois desse último momento de oportunidade para a salvação, o Senhor vai derramar um mover tremendo, pentecostal, mas não pentecostal para você ser de uma denominação pentecostal. Preste atenção. Se quiser, muito bem, ótimo, maravilha. Escolha aquela que você quer. Mas se quiser, se adapta, se você se adapta melhor a uma igreja histórica, fique lá, mas seja vivo, seja quente, não seja morno, não seja morto como Ananias e Safira. Fique na comunidade histórica, na comunidade tradicional, fique nessa comunidade, mas seja vivo. 40 dias é o tempo que nós temos para anunciar o Evangelho. É um tempo que eu apresento a vocês e todos estão me entendendo, porque o Espírito está ministrando para vocês. E depois desse tempo, corações se endurecerão como jamais antes na história. Nem Sodoma e Gomorra. Porque o anticristo também se manifestará. E eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas você pode consultar em toda a mensagem do Apocalipse que está no blog. A missionária Vivian ministrou. Então os corações se endurecerão, a igreja será perseguida, mas haverá um último grande avivamento. Um último grande avivamento, até que o Senhor ressuscite os mortos, arrebate a igreja, governe com ela no milênio e mantenha Satanás depois cativo, e depois do seu cativeiro, então haja um último tempo final, ouça lá no Apocalipse, e nesse tempo final eles então serão definitivamente esmagados para sempre e não haverá mais o mal. Só que esse último momentozinho é basicamente para trabalhar com a comunidade de Israel. Eu já aviso para você. É basicamente aqueles últimos 7 anos, divididos em duas etapas de 3 anos e meio, é basicamente para trabalhar com a casa de Israel, com os israelitas, com a nação de Israel. A nossa oportunidade é agora. Então vamos aproveitar. Em nome de Jesus, que Deus esteja levantando agora duplas, trios, pastores, pastoras, missionários, missionárias, evangelistas, obreiros, todos apaixonados pelo Senhor, amando mesmo o Senhor, e que vivam na verdade, não como Ananias e Safira, acertou, dê glória a Deus, errou, peça perdão para Deus e acerte imediatamente o caminho e vamos para o grande momento da pregação do Evangelho, para que sejam, como no versículo 14, acrescentados à igreja cada dia um número maior de pessoas e sejam curados e sejam libertos de todo o espírito que os atormenta, de tudo aquilo que os atormenta também na vida. Em terceiro lugar, isso vai ter um preço. Se nós nos levantamos para pregar o Evangelho, do versículo 17 até o versículo 32, fala do preço que os apóstolos pagaram por pregar o evangelho com poder. E nós vamos pagar esse preço. Nós já temos pago, eu digo nós, Igreja de Jesus Cristo, ao longo de 2000 anos, aqueles que foram verdadeiros pagaram alto preço. Se Jesus, que é o Mestre, pagou o preço da cruz do Calvário, que dirá então, que diremos então acerca dos seus seguidores? Também pagaremos o preço. A primeira geração da igreja primitiva pagou o preço. Muitos foram martirizados. Estevão foi apedrejado. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. João foi jogado numa talha de óleo fervente, mas não morreu, depois foi enviado para Patmos. E os outros discípulos também foram perseguidos, os outros apóstolos e os outros discípulos, muitos discípulos. E discípulos dos apóstolos foram perseguidos também, como Inácio de Antioquia, como Policarpo, como Felicidade, é o nome de uma irmã, viu? Felicidade é o nome de uma irmã. E tantos irmãos e irmãs pagaram o preço. Voltando aqui para o texto, no 18 e 19, os saduceus ficaram com raiva. Na verdade, não são os saduceus, é o diabo que fica com raiva quando a igreja se levanta. Agora mesmo ele deve estar raivosinho, porque eu estou falando isso para vocês. Deixa ele bravinho. Deixa ele, já está derrotado. O que importa é que, por isso, eles vão usar pessoas. Eles vão usar pessoas. E aqui eles usaram os saduceus. Mandaram prender os apóstolos. Os apóstolos foram presos, jogando numa prisão pública. Todavia, versículo 19, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Então, se você passar por uma luta, passar por uma provação, passar por uma perseguição espiritual, tenha uma convicção. Em terceiro lugar, primeiro, precisamos ser verdadeiros. Segundo, precisamos operar com sinais e maravilhas. Em terceiro, nós seremos perseguidos cada vez mais, espiritualmente cada vez mais. Quanto mais você se compromete com Jesus, maior é a perseguição. Pastor, então, diante dessa informação, eu não vou me comprometer, mas, meu querido, se você não se comprometer com ele, você vai morrer. Você vai ter uma vida vazia aqui, você vai ter uma vida sem sentido, você vai ter uma vida até religiosa, né, que vai à igreja lá mais morna, sem sabor, sem sal, sem luz. Você quer isso para você nessa vida? Você vai se acovardar diante disso? Que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Então, vamos lá, nós vamos passar por lutas, passamos todo dia por lutas. Mas o Senhor nos liberta, abre as portas de todo o cárcere e nos conduz para fora e nos instrui. Ide, apresentai-vos no templo, anunciai às multidões todas as palavras de salvação. E aí o texto vai, discorrer sobre isso. Até o versículo 32. Os saduceus ficaram malucos. Eles foram para o templo pregar a palavra, mas os líderes foram até a prisão e chegaram na prisão. Estava tudo lá, os guardas estavam lá, a prisão estava no mesmo lugar, o cárcere estava fechado, os sentinelas estavam lá, versículo 23. Mas o capitão da guarda disse: olha, nós estamos atônitos. Ninguém sabe o que aconteceu. Só que esses homens saíram. Então chega alguém com a notícia de que eles estão pregando lá no templo de novo. E os saduceus foram até lá, os líderes sacerdotais foram até lá, os líderes do Sinédrio foram até lá, para ordenar que eles não pregassem. Nós não ordenamos expressamente que vocês não pregassem nesse nome, e vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina, e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem, que é Jesus. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Terceiro lugar, meu irmão, guarde isso. Deus está abrindo cárcere para você em nome de Jesus. Eu não sei qual é o cárcere que Satanás tenta colocar diante da sua vida, ele está abrindo o cárcere hoje. Eu estou determinando, e em nome de Jesus, o Senhor está enviando anjos por toda parte desse país e está abrindo prisões, está abrindo cárceres. Não entenda mal, não está abrindo prisões públicas do Estado aí, não, como nesse caso aqui. Ele está abrindo prisões, pessoas que estavam encarceradas por causa do testemunho do Evangelho. Eu vou repetir, e diante de tantas testemunhas, ele está abrindo cárceres espirituais, pessoas que estão passando por lutas por causa de pregarem o Evangelho. Ele está pondo um ponto final em muitas perseguições que os irmãos estão sofrendo, para que os irmãos possam continuar indo e pregando e anunciando a salvação, as palavras da salvação. Lá no versículo 29, Pedro respondeu, junto com os demais apóstolos, eles afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus e depois às autoridades humanas. Irmãos, ninguém poderá nos obrigar a abandonar o Evangelho. Eles vão tentar de todas as maneiras. O anticristo vai tentar de todas as maneiras que nós abandonemos o Evangelho. As lutas e tribulações também virão e serão cada vez mais pesadas. Está para vir mais uma tribulação. Eu estou afirmando para vocês, não sou profeta. Não sou profeta, sou pastor, no máximo ministro do Evangelho que anuncia a boa nova da salvação, no máximo. Não sou profeta, mas eu vos afirmo, está escrito que em poucos dias, é só você estudar cada texto bíblico, Mateus 24, o livro de Tessalonicenses, nós vamos ter outras lutas como estamos tendo essa pandemia agora do corona, nós vamos ter outros problemas, outras lutas. É irreversível, é irremediável. O único remédio que tem é a salvação individual e é intransferível. A salvação é individual e intransferível. O máximo que você pode fazer é clamar pela sua família, como Raabe fez. Clamar e contar com a misericórdia de Deus pela aliança que você fez. Mas isso não é certeza, você vai levantar um clamor, mas você não sabe se os seus familiares, no gozo do seu livre-arbítrio, vão aceitar ou não vão aceitar. Então a salvação é pessoal e intransferível. E os apóstolos foram arrojados e disseram: é necessário primeiro obedecer a Deus e depois às autoridades humanas. Então nós vamos continuar pregando o evangelho aqui. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, que vocês assassinaram, crucificando no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a ele, aleluia, e eles continuaram então a ministrar. Eles deram testemunho. Veja bem então o que acontece, meu irmão. Ananias e Safira mentiram. Depois veio os sinais dos apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, ao ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Mas o senhor está falando a segunda vez? Estou falando a segunda, e vou falar a vigésima, se Deus me der chance. Não minta para o Espírito Santo, como Ananias e Safira. Não minta para Deus, nem para si mesmo, nem para o próximo. Segundo, viva uma vida quente, quente mesmo. Pode ser numa igreja histórica, ou numa igreja pentecostal, ou numa igreja neopentecostal, não importa, desde que seja uma igreja cristã, séria, verdadeira, bíblica, genuinamente bíblica. Esse é o segundo ponto. O terceiro é que tem um preço. O sumo sacerdote e todos os seus religionários, perdão, membros do partido dos Saduceus, foram tomados de grande inveja e por isso eles mandaram prender os apóstolos, jogando numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os conduziu para fora e instruiu-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras de salvação. Aleluia! Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o Sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido, o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando à sua direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Então fique com esses três pontos já no seu coração. Não minta para Deus, para si ou para o próximo. Segundo, nós somos uma igreja que realiza sinais e maravilhas. Terceiro, o preço disso é que nós seremos perseguidos. Mas tenha uma certeza: o Senhor vai abrir a porta do cárcere. O Senhor está abrindo a porta do cárcere hoje. Muitos cárceres estão sendo abertos hoje, espiritualmente falando. Muita gente que estava encarcerada espiritualmente, perseguida espiritualmente, está sendo liberta hoje. Hoje vão acontecer coisas sobrenaturais. E você vai voltar a pregar as boas novas da salvação, porque importa mais agradar a Deus do que aos homens. E ser testemunha desses fatos. Em quarto e último lugar, em penúltimo, irmãos, que eu vou ainda colocar mais uma coisa para vocês depois. A sabedoria de Gamaliel. Ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, esse não era saduceu, ele era fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no Sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Mais ou menos assim: tire os presos daqui por um momento que eu preciso falar com meus colegas. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir a fazer a esses homens. Porquanto algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele da mesma forma foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto: afastai-vos desses homens e deixai-os seguir em paz. Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Em quarto lugar, sempre há uma palavra de sabedoria, até para quem está sendo usado pelo maligno, e aqui há uma palavra de sabedoria tremenda que serve para nós. Não se levante contra ninguém, não entre em julgamento, você não é juiz. Eu vou falar de novo: não entre em julgamento. Nós temos discordâncias? Temos. É por termos discordâncias que um frequenta a igreja A, o outro frequenta a igreja B. Mas não entre em juízo. Porque aquilo que não é de Deus, como o movimento que Teudas liderou, vai acaba em nada. O movimento revolucionário que Judas, não o Iscariotes, viu? Judas o Galileu, liderou, não acabou em nada, só deu depois, teve prosseguimento com os Zelotes. Mas não acabou em nada. Os Zelotes também no ano 70 foram massacrados pelos romanos. Agora, quando nós nos colocamos contra uma obra e essa obra é de Deus, veja bem, se você se coloca contra uma obra e essa obra não é de Deus, essa obra você não precisa se colocar contra, porque essa obra vai acabar em nada. Do nada, nada provém, como diria um filósofo. Mas do nada, nada provém. E o nada desemboca no nada, por definição. Mas se você se levanta contra alguma obra por considerá-la equivocada, e essa obra é de Deus, então você vai se colocar em luta contra Deus. Se for de origem meramente humana, meu irmão, isso vai acabar, acaba. Passam 5 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos no máximo, e acaba. Mas se for de Deus, você vai se colocar em guerra contra Deus. Então, por isso que existe a diversidade de ministérios. Por isso Deus permite, até que nós sejamos um só povo, um só rebanho. Enquanto isso, não entre em juízo. Não queira ser juiz dos seus irmãos e das suas irmãs, em nome de Jesus. Esse é o conselho de Gamaliel. Gamaliel era da escola de Hilel. Ele tinha uma interpretação mais humanizante da lei. Como diz a nota 11 de rodapé da BKJA. E a grande convicção deles é que Deus está acima de tudo e não precisa do auxílio de ninguém. Preste atenção, você. Deus está acima de tudo e não precisa do auxílio de ninguém. Não precisa do seu auxílio para julgar as coisas e nem para cumprir os seus propósitos. O que é de Deus se estabelecerá e o que não é, jamais se firmará. Gamaliel era muito respeitado por sua devoção a Deus, ou a um fariseu com grande devoção a Deus. Por isso, cuidado quando a gente generaliza, né? A gente até usa pejorativamente, mas o ideal é sempre falar guardando um cuidado, porque sempre há remanescentes fiéis. O Senhor sempre preserva remanescentes fiéis. Gamaliel era um remanescente fiel de alguém que tinha devoção a Deus e era fariseu, tinha sabedoria, tinha erudição, foi mestre de Saulo, que veio se tornar o apóstolo Paulo. E ele deu esse conselho e eu dou esse conselho para você. Não se levante contra o movimento de Teudas, nem se levante contra o movimento de Judas, o Galileu, nem se levante contra o movimento dos Zelotes, nem contra dos Essênios, nem contra os fariseus, nem contra os saduceus, nem contra os herodianos. Não se levante. Deixa que Deus toma conta. O que for obra humana vai perecer. E o que for obra de Deus, se você se colocar contra, você se coloca contra ele. Para finalizar, em quinto lugar, esse capítulo, e espero que tenha te motivado, te encharcado de ânimo. Encharcado mesmo. Como se fosse um aguaceiro chuvarada que veio sobre você e você tomou a decisão. Eu vou ser uma testemunha verdadeira. Eu vou pedir ao Senhor e até a sombra de onde eu passar vai ser uma bênção para as pessoas. Em último lugar, os apóstolos se retiraram do Sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus, para você entender. E essa era a realidade da igreja primitiva, irmãos. Durante 300 anos, aproximadamente, a igreja ficava contente por ser perseguida e considerada digna de ser humilhada por causa do nome de Jesus, assim como Jesus deu a vida por nós. Eles estavam prontos para dar a vida por ele. Hoje, os irmãos, as irmãs, às vezes não estão prontos para dar 2 horas na semana para ir em um culto da semana. 2 horas. Se a igreja tem 2 cultos, não está pronto para dar 4 horas. Se tem 4 cultos, não está pronto para dar 8 horas. Que dirá da vida? Então eu quero, em nome de Jesus, repreender esse espírito de preguiça, esse espírito contrário à vontade de Deus que te afasta do corpo, esse espírito de melindre também, porque na igreja nós vamos ter problemas de relacionamento. As pessoas são diferentes e nós vamos ter problema. Eu repreendo todo melindre agora. E você se sinta contente quando for considerado digno de ser humilhado. Se você for humilhado fora da igreja, você vai se sentir contente. E se for humilhado, às vezes, por uma fala infeliz de alguém de dentro, vai se sentir contente também, em nome de Jesus, por causa do nome dele. Assim como ele deu a vida por você, você vai dar a vida por ele e vai entender que isso é uma tentativa de Satanás de te desanimar. E ao invés de ficar com mimimi, você vai dizer assim: ó, eu sou digno de ser humilhado, porque o meu Senhor morreu por mim, eu também quero pagar um preço. Mesmo que o comentário tenha sido totalmente infeliz, totalmente equivocado, mas você vai dizer: eu vou pagar o preço por causa do nome de Jesus. E sabe o que acontecia, irmãos e irmãs? E todos os dias, no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Esse é o sonho da minha vida, para o final da minha trajetória ministerial, que nós tenhamos uma igreja avivada que se reúne todos os dias. Todos os dias. Ou no templo, ou nas casas, e não deixando ou de pregar o evangelho, se é uma visita que nós vamos fazer, pregar, ou ensinar discípulos, ou compartilhar com os discípulos que Jesus Cristo é o Messias. Esse é um sonho, e eu libero sobre você uma palavra agora libertadora, uma palavra que mova o seu coração. Eu libero sobre você uma libertação de um cárcere, do cárcere que te impede de congregar na casa do Senhor mais e mais e mais e mais. É um cárcere, é um dardo inflamado do maligno. Ah, é que você não sabe, é que um faz isso, outro faz aquilo, eu sei sim. Sou pastor há 30 anos. Mais já, mas tudo bem. Sei sim que igreja toda semana tem um, né, alguma coisa. Um pensa de uma maneira, outro pensa de outra maneira, por questões às vezes muito importantes, ou às vezes por questões totalmente sem importância, mas acontece. E acontecendo, nós temos que ter cristãos maduros. Como é que pode parar de ir no trabalho de culto semanal? Como é que pode parar? Aqui aproveito para falar com os meus queridos. Como é que pode parar de ir no discipulado? Como é que pode parar de estudar mais a palavra do Senhor na teologia? Como é que pode parar de ir ao templo? Ah, estou com isso, estou com aquilo, estou com dor, estou com um problema, com uma luta, ou então falar alguma coisa. Meu irmão, eu tenho sentido, minha irmã, muita dor. Já tive uma síndrome de Guillain-Barré que neutralizou toda a minha, as duas pernas, e eu pastoreei a igreja numa cadeira que a igreja comprou lá do púlpito. Ficava nessa cadeira. Os irmãos me levavam até lá, e depois os irmãos me levavam para casa, que era ligada a igreja, e foi ali. Essa foi uma das lutas, mas entre outras muitas. E agora também, sentindo dores na lateral dessa região aí do fígado. Mas não tem problema, irmão, não tem problema, não tem problema. Todos os dias, ou no templo, ou de casa em casa, não deixando de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Só em última análise, em última análise, você tem que deixar. Mas o que nós vemos, todos os líderes, todos os pastores e pastoras, é que não é em última análise, é que é na primeira situação, o cidadão, a cidadã já deixa. Já desanima. Precisamos de uma igreja viva. Preste atenção. Eu vou repetir para você. Nós estamos no último momento e nós temos um tempo específico para nos convertermos mesmo. Agora. Depois virá um tempo de endurecimento de coração. E é breve, hein? É breve. Brevíssimo. Talvez daqui a 40 dias, 39 dias, 38, virá outra pestilência, virá outra coisa que vai ferir a humanidade. Nós temos essa última hora. E quem tomar a decisão, depois de um tempo que tomou a decisão mesmo, vai ser revestido da glória do Senhor um último grande avivamento. Agora, quem não tomou a decisão vai ter o seu coração endurecido. que Deus edifique você e que você seja como os apóstolos da igreja primitiva. Não com o título, não precisa ficar preso ao título. Não fica pensando em título. Ah, então você é apóstolo? Não, não é isso. E você é um cristão, você é um seguidor de Jesus. Algumas igrejas adotam essa postura para o seu líder maior, assim como outras adotam presidente, assim como outras adotam bispo, ou outros nomes, mas não importa. O que importa é que sejamos todos cristãos ardentes. E até quando a gente passar a nossa sombra, a sombra da passagem da nossa vida por algum lugar, faça bem, opere maravilhas na vida das pessoas. É isso que precisamos. Não minta para Deus, para si e para o próximo. Opere sinais e maravilhas. Prepare-se para a perseguição espiritual. Não se coloque como juiz de ninguém. Se for obra humana, vai acabar sozinho. Se for obra de Deus, você vai se colocar contra Deus. E quinto, seja alguém que está disposto a estar todos os dias aprendendo, ou pregando, ou congregando, ou cantando. Mas todos os dias. Porque você vai passar todos os dias com o Senhor na eternidade? Ou lá você na eternidade também pretende, mesmo com o corpo glorificado, um novo nome e tudo mais, dizer: ah, hoje eu não quero ir lá com o Pai, não, hoje eu não quero ir com Jesus, hoje eu não quero estar com o Espírito Santo, prefiro ficar aqui. Ou você pretende isso? Se você não pretende isso, que não. Ninguém que for salvo vai pretender isso. Porque se alguém pretende isso, não será salvo. Que não nasceu de novo, não foi cheio do Espírito Santo. Se você não pretende isso, se você pretende estar com ele eternamente, já vai ensaiando e estando agora o máximo que você puder com o corpo de Cristo, tá bem? Que Deus te abençoe e depois nós continuamos, permitindo o Senhor, continuamos compartilhando sobre Atos dos Apóstolos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.